Produção O Top Live do Pará. O Transformer está de volta. G4 Live. No meu som, só toca DJ Chile Ribeiro. O campeão MDM Edição Castanhal 2016. CD DJ Chuy Ribeiro. Aqui a pressão é garantida. Yeah, I just keep on getting burned. My father told me not to feel desire. Yet I'm the child you never learned. Amplificadores Power Rules. So do you think that you can teach me how to love? How to fall in love with you? Show me what I have to do. Let me fall in love with you. Acaba ruim da cavala, é um monte de cachorro infeliz. Pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, o mais ousado projeto de som em um Gol Geração 4. Gol G4. Gol G4.

Produção O Top Life do Pará. DJ Chuy Ribeiro. Ribeiro! Amplificadores Power. Se ligou? Ouviu? Vamos lá, DJ Chuy Ribeiro. A gente se liga em você. E nas produções, DJ Chuy Ribeiro. Aceita, meu amor. G4 Light. Agora é o Light. Just don't preach me now. de som totalmente alinhado. Gold 4 Lite, automotivo de alta pressão. Você agora é Light. CD DJ Chuy Ribeiro. Aqui é muita pressão na tua cabeça.

G4 Light. O Automotivo Show. E São Domingos do Capim. Já não dava pra esconder que não me amava. Mas tudo que eu fazia era G4. E na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Como Top Live, Alice e Juninho vão tocar. Não te quero longe de mim. Como Top Live, Tomix e Nandinho vão tocar. Não te quero longe de mim. Esconder que não me amava, mas tudo que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava, você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas com G4 Light Automotivo de alta pressão. Ela rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada. Amplificadores Power. Amplificadores Power. Gol G4 Light. Ela vai pro rock, só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. DJ Alice e Juninho faz o baile tremer. Tomique e Sinandinho botando pra moer. Porque aqui no pop é só DJ louco. E quando essa tocar, eu pego ela de novo. Júnior Santorini na voz e na produção. Inédito. DJ Chuy Ribeiro, o Top Live do Pará. O Top Live do Pará. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Tentando me esquecer. Ela vai pro rock, só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. DJ Alice Juninho faz o baile tremer. Tomique e Sinandinho botando pra mim. Ribeiro, meu amor, sacudindo a Amazônia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Então vai, que é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam o pau. É marginal, ferrugem é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam o pau. Caqueado pai d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, pai d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, d'égua. O Automotivo Show e São Domingos do Capim. E doida, e doida, e doida, e nas produções, DJ Chuy Ribeiro. Aceita, meu amor. Te chamei pro rock, mas foi só estresse. Veio com papinho. Se te quero na internet. Vou pro baile do Diego, Evolution na moral. Por causa de amor, só otário passa mal. É, vai. DJ manda abraço, eu já tô na mídia. Agora o Santorini vai curtir com as periquitas. Muito louco, chapado, 100% embrasadão. No baile do Diego, é muita pressão. Júnior Santorini na voz e na produção. Não gostou? Morre que passa.